majestoso, eterno, Rei dos reis, soberano de todas as nações, onisciente, onipotente, o princípio, o meio e o fim, Deus maravilhoso, grande e poderoso, que de todos os povos és, Senhor.